9973, chame Centro Recife na frequência 12545, oferta 126, decimal 8. 2545, 268, bom dia, obrigado, senhor. Como foi, bom dia? 08135, no 7, muito obrigado, bom dia. Papá é Sierra Lima. Achei uma identificação, mas tem nível 1 no 0, foi via Salvador, o ajuste no 0 não faz. Está na Prodiã, Salvador, passado de Santa Maria da Sierra Lima. Tem uma contato com a Sierra Lima. Positivo, prosponte. Salvador, bom dia, Golo 759, vou te esperar da 10, pronto. 759, autorizado, alinhado, decolando. Então 1-0, vento variável com 03 nós. Ali decola a pista 1-0, Golo 759. Opa, é com Serra Lima, está autorizado direto, ponte. Autorizado direto, ponte, é Serra Lima, grato. 759, decolos 32, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia, voo 7 Solares. Na decolagem, suba via sair da São João para nível 360. Após 2000 pés, autorizar direto líder. Ok, entendeu? São João 360. Após que nível, líder? Após 2000 pés, autorizar direto líder. Ok, 2000, líder. Obrigado. Valeu, bom dia, Zampa 753, informação Índia. Passando 70 para 160. Zampa 753, acione identificação dessa via chegada a Bons para 4000 pés. O ajuste em Salvador no 0194. Via chegada a Bons 4000 pés. Zampa 3517, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Decimal 7, Recife, 208, decimal 0, bom dia. Sango Eco, Sulu, November, 56 milhas, noroeste, Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação de voo e alerta, Centro Recife, na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 8. Batalha no Eco Zulu November, copiou o contrato. Salvador, muito bom dia, o passarelo 2223, pode esperar pronto. 2223 autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, cabeceira 1-0, passarelo 2223. 234, decolos 37, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom trabalho, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4364. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via CDA PUCA para nível 350. Via PUCA para o 350, poderia apenas confirmar após PUCA voa direto a Aracaju? Azul 4234 após PUCA JAM. PUCA JAM, obrigado. Graus com 05 nós, autorizado decolar, pistão 1-0. Livre decolagem, passarelo 2-2-2-3, grato, boa serviço. Torre Federal 9970. Funcionando alto e claro na frequência 121 decimal 9, com gentileza. Tá certo, meu amigo, então vou chamar eles lá, obrigado. Controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 1208, grado e bom serviço. Satisfico 9, chame sempre Recife, frequência 1028, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 135, segundo, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar na decolagem. Sua via saída Argo 1 para nível 180. Pentes, Argo 1, via. Subindo para o nível 180, passarelo 2223. Nível 180 após 2000 pés, estabilidade de Alepa. Atenção para o nível 180 após 2000 pés de Alepa, passarei do 2223. Controle Salvador, bom dia, Azul 4981, informação índia. Azul 4981, no aciona identificação, desse havia chegado a bordo para o nível 050, para ajuste em Salvador no 094. Ok, ajuste Salvador no 094, teste de abonte para o nível 050, Azul 4981. Victor em Salvador. Papapá Mike Victor Alpha. Papapá Mike Victor Alpha, prossiga para o controle. Romeu 44, decolado de Serra Índia, Eco Índia, para Serra Bravo, Serra Victor. Está com 2 na PAB, alocado 0115 no transponder, atingindo 500 pés próximo a BR-324. Vai manter a vertical da mesma, até as proximidades de turno, onde realizará a sobrevoa 500 pés na sua escuta, Mike Victor Alpha. Tente, Mike Victor Alpha, mantém 500 pés, o ajuste no 014, reporte no local de sobrevoo. Azul 4234, controle. Na escuta? Azul 4234, chame 136 na frequência 12545, alterna 12685. Recife agora 2545, alternando 2685, obrigado. Autorizado para o procedimento IEDF-SUI para o 10473. 10473 autorizado, IEDF-SUI, pista 10 para 2000 pés. O ajuste 1094, reporte estabilizado e forma o tráfego 10 horas, 7 milhas, mantendo 500 pés no Robson 44, que nem IEDF-SUI sua aproximação. Ok, descendo para 2000 pés, 1014, autorizado IEDF-SUI 10, reportar estabilizado, sentido tráfego, 10473. Papapá Mike Victor Alpha, mantenha 500 pés, rumo tráfego 6 horas, 6 milhas, rumo sul-leste, passa agora 4 mil pés, descida para 2 mil pés, Alpha 320. Sentido tráfego, vai manter os 500 pés, sem interferir com o sinal do mesmo Mike Victor Alpha. Permanece. Ajuste agora no 0-4. Ok, entendeu? Ajuste no 0-4, pode confirmar o restante da informação, por gentileza? Passa na P81, confirma, consegue? Ah, entendeu? Apenas o ajuste no 0-4, não contou o restante da informação. Ajuste 4-9-8-1, desce para 4.000, tá? Ok, descendo para 4.000 com 1014, o azul 4-9-8-1. Então 4753, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Chame a torre, obrigado, até já. 473. Salvador, muito bom dia. Seu sinal não dá certo, já foi suponho que para o ponto da 10. 9970, mantém a posição no ponto de espera. 2 Salvador, bom dia. 7473, 90. 7473, tráfego avistado, altímetro 1014, no vento 040 graus, com 07 nós, os autorizados que estão no zero. Livre pouso no zero, 7473. Smartphone da pista no zero. Bem, os tráfegos não interferem, Mike, esperá-lo. Aqui é o instrumento do seu táxi. Good Taxi, sou Mike Yank, reporte para ingresso na pista 17, no Taxi Oscar. Passará ingresso, 17 Oscar. Sou Mike Yank, passará. Azul 4981, dessa via para 2000, pede para autorizado IADS, que saiu da pista 10. Ajuste Salvador 0014. Vamos voltar para o próximo aduna, mantendo 500 pés. Então, Robson 44, né? Era a TP de aproximação. Reposta estabilizada. Reposta estabilizada do 4981. Aqui autorizando ingresso na 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Geral 970, autorizado alinhar e manter cabeceiro 10, Sideral. Anima sim, Sideral. Solo 52, à direita, na Taxi Foxtrot, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita, Paulo, chama solo, bom dia, 970, vento 030 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pistão no zero. Negativo, decolar, zero. Mike Yank, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 030 graus com 05 nós, reporte fora do solo. 030 decolar, está no 7, montará fora do solo, Mike Yank. Azul 4981. Azul 4981, torre 118, decimal 95. 1815, azul 4981. Obrigado, bom dia. Fecha, mas que Ajuste de altímetro no 014, vento 030 graus com 05 nós. Tem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso azul 49DP1. Fala, meu Oscar Mike Yankee, decola 54, à direita ingressa via corredor Chester, chama o controle 120.8, bom voo, bom dia. Aqui é a Versa, Chester, chama o controle 20.8, bom dia. 120.8, bom dia. Ah, 208. Muito obrigado. Chame Centro Recife na frequência 128.8, antena 126.0. O papapá é que Serra Lima, então o Caracaju está fechado com a antena até 1400 Sul. Acabei de verificar isso. O... aguarde, vai ver o que vai fazer aqui. Uno, solo 58, chamo solo 21, decimal 9, bom dia. 29, bom dia. De Salvador, é o passarelo 2223, ó, já bloqueamos, eleva. Passarelo 2223, passarei 2223. Chame sempre a Recife. Na sequência 128.8, alterna 1260. 1288, 1260, grato, bom serviço. Rio 5975, acione identificação dessa via, chegada Bom Med, 1 para nível 050, com ajuste Salvador no 094. Prossegue em dia até o 50 na Bom Med, 1, identificou. Autoriza o furo do Sierra Vitor 366 para o Tiré Polícia. Controle Salvador, papapá, FCR. Rio 5975, papapá, FCR Lima, você escuta. Rio 5975. Após ITAP, voa Serra do 366. Após ITAP, voa na Pro do 366, viu? 5975. Papai, Serra Lima, prossegue com o controle. O Serra Lima vai retornar para Salvador, pouso para reabastecimento, passar plano e decola novamente para Mossoró. Tente, papai, Serra Lima, preparação para final da pista 1-0, curva à esquerda na proa 265, o limite será radial 320 de Salvador. 365, o Axel Lima prefere passar o ponto visual e descer. Deixa eu falar para o Axel Lima, plano IFR cancelado às 1101, deixa para 1500 pés, voando para o Axel. Cafiri, proa, tá? Proa da Serra, é com Serra Lima. Gente, é Serra Lima. Torre Salvador, bom dia. Azul 2713 aproximando, ponto de espera, dona zero, pronto. Bom dia, 2713 autorizado, alinhado e decolar. Pistão no zero, vento variável com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar, azul 2713. Positivo, federal 9970. Ah, Romeu, essa máquina aqui não atrasa o desconhecimento. Você tem que atrasar essa letra. Controle, vai ficar ali, mano. Devido à altitude, não tem condições de bloquear a SEAS a 1510, vai ter que fazer um 360 LDC. Ente, Serra Lima, reporte visual com horário. Confirme? Reporte com visual com horário, principal na 1510, autorizado 360 na posição SEAS. Gente, essa Lima vai descer na produção de 360. Salvador Operas, good morning, this is Ultra 783, airborne with you, airborne once, roger. Azul 2783, with a contact on the battery, fly via Apple 1, the battery to copy level 160. 5-5 Airborne 1 departure, up to 160 Azul 783. Lima não tem a posição CEASA no seu sistema. X Serra Lima, posição CEASA, antiga rotatória. Antiga rotatória, ok. Para 2500 pés, após de TAP, voo Serra 366, o ajuste no 094. Descendo a 2500 com 1014, após de TAP, voo na Prodeo 366, o Rio 5975. Salvador, approach, it's Azul 783 again. Azul 2783, go ahead. Is it possible to coordinate flight direct to Conquista, if possible? Send by Azul 2783. Olho o Eco Serra Lima visual com Salvador. Ah, Eco Serra Lima, aguarde pela preferência. Aguarde, Eco Serra Lima. Vai operar no 7, o Serra Lima? Confia informação, é tudo Serra Lima. É, o Eco Serra Lima vai pousar na 17? Papapá, Eco Serra Lima. A pista em uso é a 10, se eu tenho intenção de pousar na pista 10 ou 17, confirma. É, se possível, 17 para agilizar. Gente, Eco Serra Lima para ingresso de curso de tráfego, eu chamo a torre na frequência 118 decimal 95. 118 8 decimal 15? 118 decimal 95. 95, grata, Serra Lima vai chamar. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, papapá, Eco Serra Lima, vertical do pedágio. Prossiga, Eco Serra Lima. Para pouso na 17. Porte vertical da rotatória, é Eco Serra Lima. Vertical da rotatória, Eco Serra Lima. Ciclone 75, informo, tráfego próximo à Serra 366, mantendo 500 pés, Robson 44, irá ter perigo sua aproximação. 75975, já deu estabilizado no localizador, já estamos buscando o glide, 5975. Fechei o 5975, chame a torre na frequência 118.95. 1895, obrigado. 60 sobre a RMAR, devido ao tráfego nacional da 10, agora 8 milhas da cabeceira. O Serra Lima desconhece a RMA, pode fazer o 360 pela rotatória, 120 com a rotatória? Então, sobre a rotatória, pela sua direita. Pela sua direita, reporte completando, ingressando na final da 17, Eco Serra Lima. Pela direita, vai reportar ingressando na 17, Eco Serra Lima. Dia 3171, está pronto o ponto zero da 0. 3171, não mantém o ponto de ferro. Não tem o seu 3171. Só eu vi o 5975. Rio 5975, tráfego avistado por autorizado, pistão 0. Vento 030 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, Rio 5975. Olimpo 02, mantém a posição. 02, mantém a posição. Serra Lima, autorizado prosseguir final no 7, reporte curta final. Reportará curta final do 7, o Eco Serra Lima. Poderia confirmar se está livre o pouso para o Rio na 10? Rio 5975 afirma, autorizado pouso pista no 0, vento 020 graus, 06 dúzia de nós. Livre o pouso na 10, Rio 5975. Azul 2783. Stand by. Três 71, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter pista no zero, seu 3171. Conquista position. One direct to Conquista, Azul 2783. Thank you. 28 na Delta, mantém posição e chama o solo no 21, decimal 9. Tio 5975, no solo 15, táxi à direita, chama o solo 12, 1 decimal 9. 219, gente. Chama 312, acione identificação dessa via Bom Match, a nível 050, ajuste no 014. 040 graus, 03 nós. Gente, Lima. A 3171, não autorizada, colar pista no 0, vento 020 graus, 03 nós. Colégio autorizado na 0, 3171. 2 Salvador, 190, 14, bom dia. Pode ser para pista no 0, pronto para colégio. Bom dia, 190 14. Observe início da colégio 02 Atan, autorizado a alinhar e manter após. Colégio Atan, autorizado a alinhar e manter, então no 0, 0 no 4. Chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Vai chamar o controle Salvador 2018, 3171, bom dia. RCA Lima no solo, 17, confirme estacionamento. Lima, realize o backtrack via pista, aguarde na Taxway Quebec para definição de pátio junto ao infraero. Tá, sobrevoo na cidade de Candeias, Mike Vitoral. Gente, foi para o Mike Vitoral. Controle Salvador, bom dia. San 3171, passando 2000 agora, curvando à direita na San Bruno. Tá, 3171, contato com a decolagem, autorizado direto liso para nível 340. Tá, direto qual posição? Direto posição liso, tá, 3171. Companheiro, eu consegui não entender a posição, é de Leda, direto? Sim, posição Leda, tá, 3171. Ok, direto Leda, tá, 3171. Excel Lima autorizado realizar a manobra na Taxway Mike e prosseguir com o cruzamento até o passo 5. Bom, 9014, autorizado a colar pista no 0, vento 020 graus, 05 nós. Autorizado a colar pista no 0, 9014. Dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois. Tempo 02, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Bom, 9-0 no 4, decolado 2-0, chame o controle de Salvador em 1-2-0, decimal 8, bom voo. Controle de Salvador 2-0-8, bom voo, 9-2-1-0. Bom, e o Sierra Lima estava 5, posição? É que Sierra Lima informa que a infraero não informou a posição, ok? Apenas o PAT, PAT 5. Gente, vai, caralho, com a posição. Autorizado a colar pista no zero, vento 040 graus, 07 nós. Olimpo 02, autorizado, curva à esquerda na proa da área Netuno, chame o controle 120, decimal 8. Esquerda, área Netuno, controle 208, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Olimpo 02. Olimpo 02, curva à esquerda. Super nível 135. A gente estava determinado sendo 0-4. Governo esquerdo para a área de tom. Sem intenção de inicialmente subir no máximo a 5 mil pés dentro. todo para 6 mil pés, para 5 mil pés inicialmente. 02, inicialmente 5 mil pés. Chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235-2251, tá? 3171. Atingindo o nível 180, gol 90. Zona 0-4, autorizado nível 220. Autorizado 220, gol 9-0-4, obrigado.